Panorama Agrícola para 19 de outubro de 2011, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte. Quarta-feira de lua ainda cheia, 19 de outubro. Este é o Panorama Agrícola. O ditado de hoje é: há mais felicidade em dar do que em receber. Pesquisadores vão lançar uma nova variedade de banana. Confira uma dica sobre o leite. E na entrevista aos 35 anos da Estação Experimental da Ipagre de Itajaí. Uma dica que pode mudar o seu dia. A higiene aumenta a qualidade do leite produzido na sua propriedade. Vale a pena cuidar de aspectos sanitários. São fundamentais para você aumentar a sua renda. É hora das notícias. Pesquisadores da Embrapa estão preparando o lançamento de uma nova variedade de bananeira, a BRS Platina. No momento, as pesquisas estão em fase de teste de sabor. O fruto deve ser lançado oficialmente em setembro do ano que vem e tem como principal diferencial a resistência à cigatoca amarela e ao mal do Panamá, duas das principais doenças da cultura da banana. A platina deve atender a demanda por frutos do tipo prata. A nova variedade de banana é bastante parecida com a banana prata anã, no que diz respeito à forma, ao tamanho e ao sabor. Porém, essa nova variedade, a BRS Platina, deve ser consumida com a casca um pouco mais verde. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Na semana que vem, a Estação Experimental da Ipagre em Itajaí completa 35 anos. Nós vamos conversar com o engenheiro agrônomo, chefe da estação, José Alberto Noudin. Noudin, quantos anos de Ipagre você tem? Eu tenho, completei 31 anos de Ipagre. E antigamente, inicialmente em Pasque, né, em janeiro do último ano. Então, estou indo para os 32 anos de trabalho na instituição. Bem, acompanhando durante esse período todo o desenvolvimento da Estação Experimental de Itajaí? Com certeza. Sempre estivemos presentes. Eu só não estive na estação no período que eu estive fora, em torno de 5 anos, fazendo os cursos de mestrado e doutorado. Eu fiz mestrado no Rio Grande do Sul e curso de doutorado no Texas, Estados Unidos. Bem, Noudin, com relação à semana que vem, quais as atrações, as atividades na Estação Experimental da Ipagre de Itajaí? Na verdade, Mauro, nós vamos ter uma semana de atividades comemorativas alusivas aos 35 anos da Estação Experimental. A Estação Experimental, o aniversário de fundação, na verdade, ocorreu já em fevereiro. Mas nós não tivemos a oportunidade de fazer esse evento anteriormente, por uma série de razões, então nós programamos agora para a semana final de outubro a realização dessas atividades. Entre essas atividades, nós destacamos, nós vamos iniciar com um dia basicamente de atividades internas, que é uma atividade de promoção à saúde voltada aos funcionários. Nós vamos também ter um dia de homenagens a funcionários, ex-funcionários. Um destaque importante vai ser no dia 24, onde nós teremos um dia de campo para a imprensa de Santa Catarina, de vários meios de comunicação, está convidada para o dia 24, juntamente com lideranças, especialmente lideranças da EPAGRE, da nossa UGT6, assim como lideranças municipais. Nós entendemos que é importante essas lideranças tomarem conhecimento do trabalho que é desenvolvido na Estação Experimental de Itajaí. Nós vamos oferecer ainda, nesse período, uma série de oficinas técnicas. A primeira já inicia agora em outubro ainda, sobre aproveitamento de hortaliças. Nós teremos oficinas sobre culinária de arroz. Vamos ter também um dia de visitação externa, onde nós vamos receber aqui na Estação Experimental estudantes de escolas públicas, privadas, dos institutos federais de educação aqui da nossa região. Teremos uma tarde onde a Estação Experimental será tipo casa aberta para receber visitantes, especialmente da sociedade organizada, associações, clubes de serviço, que estarão visitando a Estação Experimental. Isso vai ocorrer no dia 26 de outubro, no período da tarde. E no dia 27 à tarde será uma solenidade oficial que nós vamos realizar, onde nós teremos o lançamento de um livro sobre a história da Estação Experimental de Itajaí, desses 35 anos, incluindo, inclusive, alguma coisa da história de Itajaí. Esse livro é de edição de um pesquisador da IPAGRE, o Dr. Rebelo. E à tarde também faremos homenagens a parceiros e para instituições e pessoas que têm contribuído de forma significativa para o trabalho da Estação Experimental de Itajaí da IPAGRE. E além disso, nós ainda vamos desenvolver algumas atividades de exposições de produtos e serviços da IPAGRE, da Estação Experimental, em alguns locais aqui da nossa região. Então nós vamos ter exposições na Prefeitura Municipal de Itajaí, nós vamos ter exposição na FURB em Blumenau e vamos ter exposição também em Joinville durante a realização do Congresso Brasileiro de Plantas Ornamentais, que vai ocorrer aí lá no mês de novembro, um pouco mais adiante. Naldin, esse dia de campo, dia 24, para a imprensa e para lideranças, vai mostrar o que para o pessoal convidado? Não, essencialmente, nós queremos mostrar às lideranças e à imprensa os resultados que nós temos obtido com o trabalho da Estação Experimental de Itajaí. Então, o desejo é que a gente apresente os resultados, os impactos, especialmente aqueles resultados que afetam de forma mais direta os produtores e os consumidores. E esse é o foco do trabalho nosso na IPAGRE e também na Estação Experimental de Itajaí. Antecipando um pouco, ao longo desses 35 anos, quais são as pesquisas, as principais e os impactos junto ao produtor? Olha, nós temos aqui temos desenvolvido atividades em várias áreas, mas com destaque, naturalmente, na área de fruticultura tropical, com destaque para a área de citricultura e banana. Banana, que hoje é uma cultura da maior importância para a nossa área, especialmente no litoral de Santa Catarina, onde tem um grande número de produtores envolvidos, de pequenos produtores envolvidos com a cultura da banana, e naturalmente a citricultura também tem sua importância. Nós temos uma importância grande também na área de arroz irrigado, onde hoje, e já de algum tempo, as tecnologias geradas na Estação Experimental de Itajaí, na área de arroz, ela tem sido difundida e utilizada não só em mais de 90% das áreas de produtores de Santa Catarina, mas na maioria dos estados brasileiros que produzem arroz irrigado. Para vocês terem uma ideia, hoje nós temos as cultivares da IPAGRE sendo cultivadas desde o Rio Grande do Sul até o Maranhão, no Vale do São Francisco, e assim como em outros países, como Argentina, Bolívia, Paraguai, que também onde os produtores têm se beneficiado de tecnologias desenvolvidas pela IPAGRE na Estação Experimental de Itajaí. Merece destaque ainda também o trabalho realizado na área de plantas bioativas. Daria para fazer uma projeção para os próximos 35 anos, Naldin? Olha, a cada vez mais nós acreditamos que nós temos que ter foco sempre no nosso trabalho, buscando desenvolver novas tecnologias, adaptar tecnologias e principalmente de inovar, desenvolver novos produtos e alternativas, buscando beneficiar sempre toda a cadeia de cada um dos segmentos que estamos trabalhando. E, naturalmente, nessa cadeia tem segmentos que são os mais importantes, que é o segmento dos produtores, que os produtores precisam agregar esses benefícios para que possam permanecer na propriedade, para que a gente possa diminuir o êxodo rural, e o produtor só vai permanecer se ele conseguir viver bem lá naquela condição. E, naturalmente, o produto que é produzido pelo produtor, ele tem que ter boa aceitação, ter qualidade para atender a demanda do consumidor, que naturalmente ele está a cada dia mais exigente. Então o nosso foco deve ser sempre mais voltado com esse objetivo de atender tanto o produtor como o consumidor. Perfeito. Nós agradecemos ao pesquisador José Alberto Noudin, chefe da Estação Experimental da Ipagre em Itajaí, falando aqui no Panorama Agrícola sobre os 35 anos da estação e a extensa programação na semana que vem, de 24 a 28, em Itajaí. Obrigado, Noudin, pelas suas informações. Obrigado pela oportunidade e estamos à disposição. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.